Quebec, acionamento, velocidade. Secretário, boa tarde. Vai reportar para o táxi, da 317 horas. Agora o Centro Recife, 1251, alterna 13325. Vai ser bom, 13325, 191. Galeão com 3 horas e 40. Taxi é Pátio Índia, ponto de espera 1895, 1.3, não é justo, bom voo. Pátio Índia, ponto de espera 1895, dá 317 horas. Mandi próximo. Mandi 317, na linha da cola, vento variável 3 nós. Autoridade, anelha polar, confirma 3-3, não é justo? Confirma. Chama de 46, chama o controle 1980. 1980, tá? 3171. Controle Salvador, bom dia, tá? 3171. Delta 3171, contato radar, saída da EL, subo 320. 320, com referência, pode falar direto da EL? Direto da EL. Direto da EL, tá? 3171. Salvador, o TAN 3171 poderia voar na Proa de Fátima? Salvador, bom dia, Oxenê 62 de novo. Bom dia, prossiga. Poderia confirmar a saída por Galeão, via Upper November 857? Afirmativo. Tem Galeão autorizado, 360 nível, decola no zero, direito para fazer decolagem, prefeito de saída da EL, lenda após Iruma, intercepta pelo November 857, prossegue conforme a rota, 5467 ao transponder, 1980 controle. Utilizado Galeão, no nível 360, decola da 1-0, curva direita, na da EL, Leida Irume, e intercepta para November 857. Transponder 5467, controle 198, Oxenê 62 de Nuno. Correção atrás do Oxenê 62 de Nuno. 62 de Nuno. Sierra, aqui Luiz, prossiga. Confirma a pista que decola e o pátio que se encontra. Gente, o Papatã do Sierra aqui Luiz, que é autorizado a Campinas, nível de voo 380. Decola na pista 10, com primeira curva direita, na saída da El, Leda, Motivã. Mike, é o capitão do Vitor Alfa. Intercepta Uppers 10, sai conforme a rota do plano. Control of Thunder é o 5464, controle 199, sinal 8. Isso, confirmando a saída da El, Leda, com a transição Motiva. Afirmo, Mike Oscar, Tango, Vitor Alfa, Motiva. Gente, você acha que o ISC já tem informação do PLB Autonomia? Gente, o acionamento é o táxi 4118 do sinal 95, ajuste 10013, tem um bom voo. 15 a bordo, Guarulhos São José. Use táxi até o ponto de espera da Oscar, reporte quando lá. O senhor tem o táxi até o ponto de espera da Taxway Oscar, para ingresso na 1735. Será o táxi VIP? Exato, ingresso via pista, 1735 na Lima, chame o sol Lima 21 para cima 1. Chamei a 63, 6225, correção. Está na posição de número 2 para autorização Brasília Ciente Tec. Chamei 6225, preparação da Agora Elefa, aguarda a costa, por gentileza. Agora Elefa, aguardando costa 6225. Índia até o ponto de espera da 1-0. Quando no ponto de espera, torre 1-1-8 da cima 9-5. Obrigado. 5, copia? Matheus. Autorizado, Brasília, nível de voo 380, decolagem da 10, com primeira curva à direita, na saída arbórea elétrica, eu fiz o 17. O controle 119.8 e o transponder é o 5501. Gente, autorizado então para Brasília, nível 380, aerovia Upper Zulu 17, decolando da pista 10 com a primeira curva à direita, na saída aeroporto, transição Elefa, controle de saída 119.8, aciona 5501, aciona 6225. Aciona 6225, está correto, com o Cisionésio, está correto, Cisionésio. Portaremos 621. Puxa, me táxi, 621. Isso é uma ataque, 621. A linha mantém, papatão, Sérgio Luiz. A linha e mantém. Tem sim, livre. Ingresso agora em decolagem, sistema 0, vento variável 02 nós. Por favor. Rumo 963, autorizado Galeão, nível de voo 360, decolando da pista 10, com primeira curva à direita na saída da El, Leda Irumi, no plano número 857, Moço. O transponder é o 5473, controle 119.8. 360, decola da 10, curva direita para a Elza, da I1-1891. 5473, 198, bom do 963. Confirmando após Irume, Upper November 857 Moço, reporta pronto para o pushback, o gol no 963. Upper November 857 Moço, está pronto para o questionamento, o gol 963. Livre 380, Natael, livre de Salfins, liga se Salfinsão. Cada um reporte saque. Cada passagem do Upper November está autorizado, 963. Paulo, Chené 6225, posição 2, pushback no momento. Chené 6225, aguarda o número 2 no setor. 1865 da Gol, autorização para Brasília, informação ECO. Gol 1865, Alex confere, autorizado Brasília, nível de voo 360, decolagem da 1-0 com primeira curva direita, na saída Arbor, Eletra, controle 1-7. O transponder é o 5476, no controle 1-9, décima 8. Reserva aprovado para Brasília, eu presumo 1-7, decola pistola 0, curva direita na Arbor, transição Eletra, transponder 5476. Controle 198, Gono 865, na posição 06, push back e afinamento. Gono 865, está correto o protegimento. Na meia dúzia, livre o pushback e reporte pronto para o saque. Livre o reporte para o saque, seu Gono 865. Né, 6211 com 129 a bordo, autonomia 0320, alterna Campinas. Livre parte via Fátima Lindo, considera da Rádio Retorno, o Rolando Cristóvão na 5, ajuste 1013, acabou a viagem, Chené 6211. Ele foi 6895, Chené 6211, via. Via. Obrigado, Matheus. Salvador na escuta, adoção é Mike Yank Hotel. Mike Yank Hotel, gente, prossiga. Mike Yank Hotel, solicitando autorização de reboque da posição remota 12 para o pátio principal, gate número 7. Aguarda o seu Mike Yank Hotel. Gente, não aguardo. Pode ir pro táxi, autonomia 3 horas e 30, ao final da rotina, POB 1185, 185. Aguarda para o táxi, gol 1865. Aguarda. Gol 963 ao sol? Prossiga. Aguarda mais um minutinho para o pushback, por gentileza. Vai aguardar, o nosso... 865, livre TAC, via Patino Índio, ponto Serra da 10, torre 118, decimal 95, ajuste 10, 13. Ponto Serra 895, 1003, 985. Por gentileza, seria um estimado para o 6225 da Oceaná, 722. Chiné 6225, estimado de uns 5 minutos, pois o Boeing da Gol 04 havia solicitado anteriormente. Ah, tá bem, muito obrigado, 6225. Cliente, autorizado ingresso e decolagem pistão 10, vento variável 02 nós, o Chiné 6211. Autorizado a linha decolar da 10, Chiné 62. Tango Serra Kilo Whisky, cruzando 160, chame Centro Recife na proteção 25, decimal 1, alterna 133, decimal 25. 25, 133, 25, grato. Ano 649, ação de identificação, deixa via posse para 4 mil pés, TNH 1013. Lima tem 1, 2, 3, 5. Lima tem 1, 2, 3, 5. Mike, Yankee Hotel, solo.